Às vezes tá difícil, te põe como réu. Mas lembre-se que é do inferno que se vê o céu. A derrota vem, mas a luz tem que buscar. O importante não é sempre vencer, mas sempre lutar. Se o sol é pra quem quer, a sombra é pra quem luta. Faça por onde, não se esconde, mantenha a conduta. Ele que queima, esquenta as costas de cada recruta. É o que alimenta a árvore, faz nascer a fruta. A diferença entre quem faz e quem blefa é o amor colocado em cada tarefa. Sim, eu quis o meu e fui de peito aberto. E a cada manhã que nasce, eu me sinto mais perto. Certo, o futuro às vezes nos prega peças. A vida tem dessas, mas ainda assim tô vivo. Caminhos são vários, mas um só objetivo. Fazendo por merecer cada adjetivo. Facilidade jamais, tive dias de sombra, de tempo nublado, chuvas e temporais. Momentos onde a luz se fez ausente. Esperei o arco-íris pacientemente. Realizei sonhos meus e de tanta gente. Mostrei pro mundo que minha vontade não era uma qualquer. Meu bom lugar é minha leveza de espírito, assim meu lugar ao sol vai ser aonde eu estiver. Meu lugar ao sol com paciência eu espero. Quem não quer, certeza que também quero. Mas não tô de braço cruzado, parado, sedado, vendado. Luto pra ter um sonho realizado. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. É fato chegado que conquistarei. Seguindo na vida sofrida, esperando o semblante do fim. Pensando por trás de batidas, procurando lugar só pra mim. Com a cabeça sempre erguida, continuo cantando assim. Melhorando a cada partida, pois mundo na seta da que é ruim. Tendo cuidado com o penhasco, me transformo em girassol. Ultrapassando meu cansaço, eu busco meu lugar ao sol. Rap protegendo o casco de um sol que faz doer. Me sara desse Saara, pois sou a luz que quero ter. Um sonho realizado, por muitos é desejado, por poucos valorizado. E não perca a esperança de um futuro almejado. Riqueza sobra na mesa, deseje e não esqueça. E não perca a confiança. Por fim na sua estrada, caminhe na humildade. Mostrando sagacidade, fortalecendo a aliança. Lutando por segurança, mantendo o ritmo e a dança. Perseverança mostrada, vivendo pra ter lembrança. O meu lugar ao sol com paciência eu espero. Quem não quer, certeza que também quero. Mas não tô de braço cruzado, parado, sedado, vendado. Luto pra ter um sonho realizado. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. É fato chegado que com meu lugar ao sol com paciência eu espero. Quem não quer, certeza que também quero. Mas não tô de braço cruzado, parado, sedado, vendado. Luto pra ter um sonho realizado. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. É fato chegado que conquistarei. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol. Lugar ao sol, rei, lugar ao sol, rei. É fato chegar que conquistarei.